Olha-me, oh yes, oh yes, brasileiramente linda, oh yes, oh yes, brasileiramente linda. Brasileiramente linda, mulher, mulher, lindamente brasileira. Eu não vou querer o amor somente, é tão banal. Busco a paixão fundamental e típica vulgar. Inventar meu próprio ser. Ô senhora dona cândida, coberta de ouro e prata, descubra seu corpo, rosto. Nós queremos vê-lo e alma, antes que algum ruxinol diga que é dia de manhã. O sol já vem. Here comes the sun. Estrela camponesa, Vênus, nuvem nua, lua nova, anjo fêmea. E beija-me, oh yes, oh yes, como se eu fosse um homem livre, oh yes, oh yes, como um gesto primitivo, oh yes, oh yes. Do amor humano, animal, substantivo. Do amor humano, moreno, brasileiro. No Brasil e no estrangeiro, o maior amor do ano, no cinema médio.